O programa Igualdade em Proximidade é uma iniciativa do projeto Expandir Mais Oportunidades, promovido pela ADIBER, financiado pelo Programa Operacional Potencial Humano e gerido pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Conta com o apoio da Rádio Boa Nova. O programa Igualdade em Proximidade é uma iniciativa do projeto Expandir Mais Oportunidades, promovido pela ADIBER, financiado pelo Programa Operacional Potencial Humano e gerido pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Conta com o apoio da Rádio Boa Nova. Boa tarde, então, a todas e a todos os ouvintes. É importante, então, darmos a conhecer o que é estas questões da igualdade de género. Ana, não sei se queres falar alguma coisa sobre este assunto. O que é a igualdade de género? A igualdade de género, no fundo, é um princípio de igual valor das pessoas, independentemente do sexo a que pertencem. Ou seja, é haver uma igual participação, uma igual visibilidade, uma igual importância de mulheres e homens na sociedade e em todas as dimensões da vida, ou seja, na família, no trabalho, na educação, na política. Portanto, hoje iremos falar mais precisamente sobre a igualdade de género na esfera pública. Nesse sentido, nós convidamos para desenvolver este programa connosco quatro mulheres autarcas da região da Beira Serra que nos deram a conhecer a sua opinião sobre este assunto e as quais passaremos a ouvir mais à frente. Portanto, hoje vamos falar um pouquinho sobre a mulher na esfera pública, como já dissemos. Convém, se calhar, então, dizer quem são as nossas convidadas. Iremos, então, entrevistar a doutora Maria de Lourdes Castanheira, na qualidade de Presidente do Município de Góis, a doutora Ana Paula Neves, na qualidade de Vice-Presidente do Município de Tábua, a doutora Graça Silva, vereadora do município de Oliveira do Hospital, e a doutora Paula Diniz, na qualidade de vereadora do município de Arganil. O nosso programa, portanto, além de ter este diálogo, portanto, estas conversas sobre a igualdade, terá também música, portanto, será intercalado com música. Tendo em consideração que ainda persiste uma acentuada desigualdade de género ao nível da participação na esfera pública, há de promover e estimular a participação das mulheres por forma a desenvolverem a sua cidadania plena. Nesse sentido, convidámos a doutora Maria de Lourdes Castanheira, que foi vereadora no mandato de 2002-2005 e é atualmente presidente do município de Góis desde 2009. Muito boa tarde. Queremos desde já agradecer a disponibilidade para nos dar a sua colaboração na promoção da igualdade da mulher na esfera pública. Gostaríamos que nos desse a conhecer um pouco do seu percurso e da sua experiência como mulher na política. Bem, eu também quero agradecer a oportunidade e dizer que o meu percurso na política tem mais de uma década. Eu gosto da vida política porque entendo, para além de poder ser entendida como uma arte, mas uma arte da responsabilidade, uma arte de criar, uma arte de construir. E entendo que nós, enquanto cidadãos, não devemos afastar-nos da política, mas muito mais participarmos daquela que é a vida pública e que nos responsabiliza muito mais do que ser uma mera técnica do município. E entendo que este percurso que fiz, não disse que tem cerca de quase mais de década e meia, entendo que foi um contributo para o Conselho de Góis e também me conseguiu fazer crescer enquanto pessoa. Tendo sido a primeira mulher a ser Presidente da Câmara Municipal de Góis, considera que veio quebrar alguns preconceitos? Sim, estava a dizer que assim, quebrar preconceitos, primeiro acho que a população de Góis, homens e mulheres, é um sinal francamente positivo, na condição, digamos, sinal positivo, dizendo que não é preciso ser homem para se chegar, digamos, à questão do género. Acho que foi um sinal bastante importante. Não sei se quebrei o preconceito. Estamos muito longe de atingir a excelência, estamos mesmo muito longe, porque ainda hoje, e apesar de ser a primeira mulher Presidente de Câmara do Conselho de Góis, ainda hoje é difícil exercer o cargo pela condição de ser mulher. E digo isto com uma vontade, não digo isto com vergonha, ou digo-lhe com responsabilidade e com sentido racional. É assim, é importante que venham outras mulheres, que nós não continuemos a ser apenas 7%, nós representamos 7% das mulheres autarcas, Acredito que não vou quebrar o preconceito, posso minimizá-lo, mas é um caminho que se abre, e sobretudo num concelho onde é uma sociedade mais matriarcal, mas isso está enraizado. Desafios teve de enfrentar como mulher ao entrar neste meio? Assim, primeiro, eu acho que os desafios são... Eu prefiro levar os desafios para um cenário positivo, porque nós, naturalmente, na política, a condição do género masculino é em número maior, naturalmente, e nós, de facto, temos que às vezes gerir aqui alguns equilíbrios e sabermos que as mulheres estão sempre em número mais reduzido e, como disse há pouco, não é fácil, mas eu acho que isto tem a ver com uma questão particularmente de firmeza e de autoconfiança. E, por natureza, eu considero que sou uma pessoa com confiança quando, de facto, decido tomar uma ou fazer uma opção na minha vida, não faço nem com sentido leviano, nem com sentido de com maturidade. Eu entendi que tinha condições para ser candidata à Câmara Municipal de Góis, mas esperei 20 anos para achar que tinha condições. Da sua experiência como política, considera que uma mulher governa de forma diferente de um homem? Existe uma sensibilidade diferente? Sim, eu acho que, embora haja muito boas governações feitas por homens, naturalmente, e também como haverá, com certeza, mais governações encabeçadas por mulheres. Agora, acho que em territórios, particularmente, como é o Conselho de Góis, acho que, e até no meu caso em concreto, até pela própria formação académica, acho que há uma sensibilidade diferente, não só para as causas sociais, para a questão da educação, eu diria para aquilo que é a imaterialidade do desenvolvimento. Eu não estou muito preocupada com aquela obra que eu não se vê, uma obra física que de facto poderá trazer muito mais votos, mas eu penso que a aposta nas pessoas, no emprego, na formação, na educação, na igualdade, acho que as mulheres têm um perfil completamente diferente para valorizar o material e o imaterial. Como consegue conciliar uma carreira política com a vida familiar e profissional? É assim, é para lhe dizer que naturalmente na vida política nós, a opção que fazemos é prejudicar a família e nunca prejudicar aqueles que confiaram em nós. E eu nessa matéria estou perfeitamente à vontade, primeiro tenho uma família maravilhosa e porque percebe bem as minhas ausências, mas quando nós fazemos um exercício de consciência e perguntamos se é justo que nós passemos a maior parte do nosso tempo junto daqueles que de facto nos deram um voto de confiança e que estejamos sistematicamente a colocar um pouco à margem aqueles que nos viram nascer e aqueles que nos ajudaram a crescer. Muitas vezes a própria população não entende que nós precisamos de vez em quando estar ausentes, precisamos também de fazer equilíbrios, e eu hoje reconheço que de facto há perdas perante as nossas responsabilidades familiares que nós nunca mais as vamos recuperar. Contudo, temos que trabalhar com gente, a nossa família tem que ser constituída, por pessoas com grandeza intelectual, elevação, para perceber que as nossas faltas poderão ser compensadas, não em quantidade, mas na qualidade, quando estamos juntos. Porquê é que o número de mulheres na política portuguesa ainda é tão pequeno? Eu pessoalmente entendo que tem muito a ver com aquela, com 40, de 4 décadas, mais de 40 anos, num Estado segregador, num Estado que ostracizou a condição feminina, um Estado que efetivamente colocou sempre as mulheres em segundo plano e, desde logo, não criou a oportunidade para se poder fazer uma afirmação independentemente do género, fosse na vida política, fosse na vida pública, fosse na arte, naquilo que é mais o exercício da cidadania. Obviamente que nós, com quase 50 anos de desequilíbrio em termos daquilo que foi igualdade de oportunidades, até no acesso à educação, no direito ao voto, isso de facto, para além de ter ostracizado, segregado, criou aqui um hiato, mas um hiato prolongado, e este tempo dificilmente vai ser recuperado. Eu penso que terá que haver o mesmo tempo para recuperar, mas para isso precisamos ter governos e políticos que acreditem que é possível a igualdade de género. E na sua opinião sobre a lei da paridade, é um obstáculo ou uma oportunidade para as mulheres? É uma oportunidade, sem dúvida. É uma oportunidade até porque, com certeza, não é o ideal, não é aquilo que deveria ser numa sociedade democrática, num Estado democrático, num Estado que se quer desenvolvido, que se quer, de facto, que, no fundo, que promova a igualdade de oportunidades entre cidadãos. Não é o ideal, mas penso que foi uma grande oportunidade e que pode ser, faz história. A lei da paridade seguramente fará história na vida democrática do nosso país. É uma discriminação positiva que é necessária. É uma medida de discriminação positiva e é uma forma dos nossos governantes também darem um sinal de preocupação e de interesse por fazerem deste país um verdadeiro Estado de direito e de uma democracia plena, porque um Estado que fomenta as desigualdades não pode ser, de facto, quando não, assim, quando não pratica, de facto, as palavras não correspondem à ação, e neste caso aquilo que se vai falando não passa a documentos, como foi neste caso concreto, apareceu mesmo a aprovação dessa, da lei da paridade, eu acho que as pessoas que levam a que não se acredite e a política fica descredibilizada. Portanto, eu acho que assim, é criar oportunidade. Depois podem nos dizer assim, mas não há mulheres que queiram participar. Isso já é outra coisa. Assim, não há, assim, não podemos inventá-las. Agora, o problema é quando há e a própria lei cria obstáculos à sua participação. Eu acho que cabe-nos a todos, a nós todas as mulheres, seja as minhas autarcas, seja através de projetos como é este da Adiber, seja através de outras medidas que as mulheres, de facto, devem levar, devem participar cada vez mais. E se não participaram muito na vida política até agora, veja-se noutras organizações, eu vejo, por exemplo, ao nível até da própria Igreja, sempre houve uma grande participação da parte das mulheres, sempre, hoje vê-se, vê-se na vida das famílias, quem vai às escolas, quem são os encarregados de educação, quem participa, participa na vida escolar dos próprios filhos, sempre as mulheres sempre tiveram um papel bastante ativo, mas um papel ativo, mas ao mesmo tempo que não elevou muito a sua participação enquanto cidadã em pleno, digamos, em pleno direito, porque era nestas atividades que, digamos, que os homens menos se interessam. Portanto, as mulheres muitas vezes estão a substituir-se àquele que também podia ser o papel do marido, do pai, do encarregado de educação, porque as outras oportunidades continuam a ser particularmente para os homens. Também para acrescentar, dizendo que o mundo do trabalho também foi altamente ostracizador para as mulheres. Para as mulheres e, de facto, e desde logo, não só na ocupação de cargos, mas sobretudo nas diferenças salariais. Isto também cria algum preconceito e algum afastamento das mulheres na vida pública e na vida partidária, na vida política, porque muitas, com certeza, ainda pensam que não vale a pena, mas vale a pena. Refira três qualidades que definem o perfil ideal de um político ou de uma política. Três qualidades. Responsabilidade, compromisso e honestidade. Para terminar, uma mensagem de incentivo que poderia deixar às jovens ou às mulheres para terem uma participação mais ativa na política. A mensagem que deixo é, primeiro, devem interessar-se pela vida ativa, por uma participação ativa, porque desde logo só assim se pode falar do exercício de uma plena cidadania. Não podem as pessoas não optarem por ligar-se a um partido, embora eu acho que os partidos são a sustentação também da democracia. E quando as pessoas, os mais jovens, têm as suas convicções, têm os seus ideais, têm os seus valores, é natural que se revejam mais num partido de direita ou mais num partido de esquerda. E, portanto, o que eu aqui quero dizer é que as pessoas não tenham nenhuma fobia, não tenham nenhum medo de poderem estar ligados a um partido de direita, de esquerda, pessoalmente partidos de esquerda, mas também dizer que vale a pena nós darmos o nosso contributo para além daquela que é a nossa obrigação. Eu posso ter a minha obrigação enquanto profissional de uma Câmara Municipal, mas acho que é altamente redutor se eu, na minha condição de cidadã, ficar única e exclusivamente por aquilo que são as minhas obrigações. Eu tenho, de facto, que conseguir envolver-me na vida pública e naquilo que é o verdadeiro interesse público, para além daquelas que são as minhas obrigações, porque eu recebo um salário. Quando nós, de facto, queremos cumprir com o nosso trabalho, com aquela que é uma missão que nos foi cometida, nós é porque também, em troca, porque recebemos. Eu acho que o nosso papel no mundo, na sociedade, enquanto cidadãs e cidadãos, vai muito para além daquilo que é o nosso exercício da profissão. E seja na política, seja nas coletividades, seja nas organizações não-governamentais, eu acho que nós somos mais cidadãos se de facto estivermos envolvidos noutras atividades, não só da familiares, mas daquelas que nos garantem um salário ao fim do mês. Acho que é mais, construímos mais, vemos mais daquilo que é enquanto pessoas. Muito obrigada, então. Muito obrigada também. Boa nova. 100.2. Adiber, igualdade em proximidade. Inicialmente na Boa Nova, os técnicos apresentam todas as iniciativas e projetos na Beira Serra. Adiber, igualdade em proximidade. Um programa de responsabilidade da Adiber em parceria com a Rádio Boa Nova. Dá no mar, o meu rio, a minha estrada, o meu barco vazio, na madrugada, vou deixar-te no frio da tua fala, na vertigem da voz, quando enfim se cala. Adiber, igualdade em proximidade. Um programa de responsabilidade da Adiber em parceria com a Rádio Boa Nova. Tendo em consideração que ainda persiste uma grande desigualdade de género ao nível da participação na esfera pública, há que promover e estimular a participação das mulheres por forma a desenvolverem a sua cidadania plena. Nesse sentido, convidamos a doutora Paula Inês Diniz, que está no município de Arganil há 4 anos e exerce o cargo de vereadora do município de Arganil desde 2009. Muito boa tarde. Queremos desde já agradecer a disponibilidade para colaborar com o nosso projeto na promoção da igualdade da mulher na esfera pública. Gostaríamos que nos desse a conhecer um pouco do seu percurso e da sua experiência como mulher na política. E como é que uma mulher ou uma jovem pode fazer parte de um partido político? Não é difícil, pronto, a pessoa estando num meio relativamente também pequeno. Na altura, todas as nossas relações, que eram relações pessoais, familiares, de algum modo também se cruzam neste aspecto e, portanto, no meu caso foi precisamente por o meu pai também ser uma pessoa que estava ligada à política e por aí também fui seguir as suas passadas, vamos lá. E o que é que te motivou a concorrer a um cargo político? Foi um desafio, sem dúvida nenhuma que foi um desafio, quando o atual Presidente da Câmara, o Sr. Engenheiro Ricardo Pereira Alves, me foi convidar para fazer parte da sua lista, encarei só como um desafio, porque a minha vida profissional extremamente ocupava-me e ocupa bastante do meu tempo e não estava com os meus objetivos nesse sentido. Foi realmente um desafio que me foi lançado. Desafios concretos é que teve que enfrentar para a mulher ou entrar no meio, principalmente? Pronto, eu não senti grande constrangimento. Não senti constrangimento quer da parte do executivo, quer da parte de todas as pessoas. Acho que aceitaram muito bem. Não senti qualquer constrangimento. Aliás, eu sempre fui uma pessoa que, muito ligada também ao associativismo, a fazer parte de coletividades. A minha profissão também me obriga ainda hoje também a lidar muito com as pessoas, portanto não senti qualquer tipo de constrangimento nesse aspecto. Da sua experiência como política, considera que uma mulher governa de forma diferente de um homem? Existe uma sensibilidade diferente? Sem dúvida, isso acho que sim, acho que existe uma sensibilidade diferente. Nós mulheres somos muito mais pragmáticas, temos uma inteligência prática diferente, acho que não é só a questão do nosso sexo, é toda a nossa cultura emocional que nos faz gerir o nosso tempo de uma maneira diferente. Acho que nesse aspecto há bastantes diferenças. Como consegue conciliar uma carreira política com a vida familiar e pessoal? É difícil. Para conciliar uma vida política, profissional e familiar é difícil. Temos que ter uma retaguarda boa para nos apoiar, porque exige muito a vida política, exige muito da nossa disponibilidade de tempo. E temos que ter sempre compreensão, principalmente da família, obviamente, do marido, dos filhos, neste aspecto tem de haver, mas vamos equilibrando as coisas. Porquê que o número de mulheres na política portuguesa é ainda tão pequeno? Uma história que ainda é muito recente a nível da opinião da mulher. Sabemos, conforme já referi, desde o voto da mulher, desde essa lei do divórcio, desde as primeiras mulheres a licenciarem-se, as mulheres que tiravam doutoramentos, é tudo tão recente que acho que tudo isso se reflete, porque antigamente é que os homens faziam as leis, inclusivamente nem as mulheres não tinham direito a voto, portanto era dedicada só a estar em casa e a tratar da sua vida familiar. E, portanto, por isso mesmo as mulheres muitas das vezes para adquirirem o valor, a respeito, se dedicavam mais a todos os trabalhos da área social e tudo dado o seu feitio e a todas essas coisas quando eram empurradas. Portanto, isso tudo se está a traduzir agora, mas acho que está a transformar. Na sua opinião, a lei da caridade é um obstáculo ou uma oportunidade para as mulheres, tendo em consideração que é uma medida de discriminação positiva, não é? É uma medida de discriminação positiva. Obviamente que assim poderemos pensar assim, olha, isto é como uma obrigação para as mulheres irem para a política, para que não... As mulheres podem se afirmar politicamente sem ser por leis. De qualquer modo, é como que ao mesmo tempo forçoso, não é? E de modo a estimular e a criar condições de retaguarda para que isso possa acontecer, porque se isso tem de acontecer, tem de haver outra situação na retaguarda para o permitir. Pediria que nos desse três qualidades que definam um perfil ideal de um político ou de uma política. Três qualidades que definam, ora, três qualidades. Três qualidades. Eu não pus aqui a perseverança. Acho que uma pessoa, um político, tem que ser perseverante, tem que lutar pelos seus objetivos, tem que ser lutador e tem que tentar concluir as suas metas. Deve ser honesto e deve ser um bom comunicador. Acho que são três qualidades que podem transmitir o que seria o político ideal. Para terminar, que mensagem de incentivo poderia deixar às mulheres para terem uma participação mais ativa na política? Ou às jovens também? Eu acho que com mais mulheres na política teremos mais qualidades, dadas as suas qualidades conciliadoras, que temos nesse sentido, sustentadoras, conseguiremos sempre ajudar a conduzir melhor a nossa sociedade nestas alturas tão turbulentas. Porque fazer política é construir, é agregar, é valorizar o que temos e sem querer nada em troca. Adiber. Boa nova. 100.2. Adiber. Igualdade em proximidade. Um programa de responsabilidade da Adiber em parceria com a Rádio Boa Nova. Oh, caminho. Oh, e oh, oi, quando voltou ele à missa. Oh, e oh, oi, parece um ramalhinho. Adiber, Igualdade em Proximidade. Um programa de responsabilidade da Adiber em parceria com a Rádio Boa Nova. Se calhar falávamos então agora um bocadinho sobre a evolução da igualdade de género, portanto, um apanhado geral, por exemplo, a primeira mulher a votar. Sim, atualmente a mulher tem direito a votar e conseguiu obter outro tipo de direitos. A mulher portuguesa. A mulher portuguesa, sim. Coisa que não acontecia até há bem pouco tempo. Portanto, em 1911, as mulheres não podiam votar porque as leis que existiam na altura diziam que só os cidadãos com mais de 21 anos que soubessem ler e escrever ou fossem chefes de família é que podiam votar. E é então que uma senhora chamada Carolina Beatriz Ângelo que consegue, de uma forma subtil, furar esta questão do voto. E porque era chefe de família, porque tinha alguma instrução, e porque era viúva, conseguiu desta forma obter o primeiro voto. Muito bem. Portanto, é ela que se deve esta questão do voto. Mas depois, o que é que aconteceu? Depois, entretanto, mudaram a lei, não é? E quando mudam a lei, as mulheres deixam novamente de votar, de poder votar. E só então, a partir de... No fundo, mudam algumas palavras na lei. Portanto, o chefe de família do sexo masculino. Ou seja, para as mulheres não poderem votar novamente. Muito bem. Só depois, então, um salto agora no tempo. Só depois, após abril de 74, é que as mulheres puderam passar a votar sem qualquer restrição. Portanto, a igualdade como os homens. Isto leva que, no fundo, se nós nos tentarmos lembrar de figuras femininas na política portuguesa, surgem-nos ainda muito poucas. Por exemplo, não existiu nenhuma Presidente da República. Pois, atualmente temos uma representação importante na Assembleia da República. Temos, a primeira mulher Presidente da Assembleia da República. Já antes disso tivemos... Maria Lourdes Pinto Silva. Exatamente. Que não foi eleita, não é? Exatamente. Mas... foi nomeada, portanto, uma nomeação presidencial. Tivemos também Manuela Ferreira Leite, que foi a primeira mulher presidente de um partido político. E, no fundo, são estes mais os grandes nomes... Os grandes marcos das mulheres na política. Exato. Adiber. Boa Nova. 100.2. Adiber. Igualdade em proximidade. Quincenalmente na Boa Nova... Um programa de responsabilidade da Adiber em parceria com a Rádio Boa Nova. Ter a eternidade para nós, quem sabe um jantar. Se quiseres pode ser hoje, tem de acontecer, porque tem de ser. E o que tem de ser tem muita força, e sei que vai ser, porque tem de ser. Se é para acontecer, pois que seja agora. Encontrar um destino qualquer ou um banco. banquinho bom para sentar. Vai ser tão bonito descobrir que no futuro só quem decide é a vontade. Tem de acontecer, porque tem de ser, e o que tem de ser tem muita força. E sei que vai ser, porque tem de ser. Se é para acontecer, pois que seja agora. Tem de acontecer, porque tem de ser, e o que tem de ser tem muita força. E sei que vai ser, porque tem de ser. Se é para acontecer, pois que seja agora, que seja agora, que seja agora. Se é para acontecer, pois que seja agora, que seja agora, que seja agora. Se é para acontecer, pois que seja agora, que seja agora, que seja agora. Se é para acontecer, pois que seja agora, que seja agora, que seja agora. Se é para acontecer, pois que seja agora. Adiber, igualdade em proximidade. Convém então referir, relativamente a dados estatísticos, que ainda em tempos de 1976, as listas das candidatas e dos candidatos para as eleições da Assembleia da República de então, havia 45 mulheres que correspondiam a 9,4% do total dos candidatos, em 1976, refira-se. Já em 2011, a proporção das mulheres nas listas para a Assembleia da República situava-se nos 39,7%. Relativamente às mulheres que fazem parte, estão presentes na Assembleia da República, para terem uma noção, em 1973, a percentagem de mulheres chegava a rondar os 5%. Atualmente, este valor atinge os 26,5%. As mulheres eleitas nas eleições autárquicas de 2009, das 308 câmaras existentes em 2005, havia 19 mulheres presidentes de câmara. Em 2009 foram eleitas então mais 4, isto é, 23 mulheres presidentes de câmara. Este aumento talvez se deva a uma lei que está a decorrer desde 2006, não é assim, Ana? Exato, é a lei da paridade, que estabelece que as listas de candidaturas para as eleições apresentadas à Assembleia da República, ao Parlamento Europeu e às autarquias locais devem ser compostas de modo a promover a paridade entre homens e mulheres. Ou seja, essas listas devem ter uma representação mínima de 33,3% de cada um dos sexos nas listas. Pois, ou seja, se eu fizer uma lista, portanto, deve vir uma mulher... e um homem, ou um homem e uma mulher. Exatamente. De acordo com um estudo elaborado pela SIG, a implementação dessa lei teve um relativo sucesso nas europeias e nas legislativas, mas não foi assim tão bem sucedida nas autárquicas. Porquê? Porque na organização e na elaboração das listas, muitas vezes é feita de modo a cumprir os mínimos, aparecendo a primeira mulher da lista só em terceiro, e depois em sexto, e depois em nono. Por outro lado, há locais onde só se elege uma ou duas pessoas, que serão sempre homens, porque o primeiro e o segundo da lista são homens, geralmente. Por outro lado, há depois também uma forma de contornar um pouco através da renúncia ou da suspensão dos mandatos. Portanto, quando uma mulher renuncia ou suspende o seu mandato, há depois logo dois homens intercalados para substituir. Ora, esta lei, no fundo, gerou muita controvérsia por causa da questão das cotas, com o argumento do mérito, mas o que é certo é que se não fosse essa lei, possivelmente hoje não haveria tanta representação feminina de políticas. Pronto, podemos então concluir que os partidos cumpriram a lei na Constituição das listas eleitorais e tal veio a refletir-se no aumento da participação das mulheres na política. Embora a representação das mulheres na Assembleia da República tenha aumentado 6% entre 2005 e 2009, continua muito distante dos 33% requeridos pela lei. Este foi o nosso segundo programa, portanto, e o tema foi a participação da mulher na esfera pública. Portanto, tivemos como convidadas a doutora Maria de Lourdes Castanheira, em representação do município de Góis, e a doutora Paula Diniz, portanto, em representação do município de Arganil. No próximo programa, no dia 17 de maio, estaremos à conversa com a doutora Graça Silva, vereadora de Oliveira do município de Oliveira do Hospital, e a doutora Ana Paula Neves, vice-presidente do município de Tábua. Como sugestão, queremos apenas deixar uma das atividades que vão ser desenvolvidas pela Adiber. No próximo dia 18 de maio, a Adiber vai celebrar o Dia da Família e, nesse sentido, convida todas as famílias a participarem nas diferentes atividades que vão ser dinamizadas no Parque do Sorejal em Góis, a trazerem a sua manta e desfrutarem de um dia diferente. Participe, será um dia diferente, um dia em família. Adiber, igualdade em proximidade. Adiber agradece então a todas e a todos os colaboradores que de alguma forma contribuíram para a realização deste programa. Esperamos que tenham gostado, contamos com a vossa presença para uma nova temática. Até lá, bom fim de semana e cá estaremos no dia 17 para mais um programa. Não perca! Este programa é da responsabilidade da Adiber com a colaboração da Rádio Boa Nova.